sorrindo, de repente pode até pensar que o crente 24 horas vive sem motivo pra chorar. Mas há uma diferença: quando o crente enfrenta os problemas seus, é que o crente não chora pro mundo ouvir, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é ouvido e Deus se põe a responder. E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. E logo o Espírito Santo faz o coração um consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta. Que Deus não suporta ver a lágrima de um crente não agir. Oh, o céu se comove na hora e vem a vitória. E não há no mundo quem possa impedir. Uma lágrima pra Deus é uma frase. Só Deus tem o poder de interpretar. E o crente chora pra Ele porque sabe Ele é o único que pode consolar. Mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido entender. Logo o Espírito Santo faz o coração um consolo sentir. Por isso é que o crente só chora pra Deus ouvir. Quem chora pra Deus tem resposta, porque Deus não suporta. Poder.